dois estivemos perdidos no passado, segurando cicatrizes que nunca desaparecem. Palavras que dissemos não podemos dizer, mas talvez o amor possa encontrar um jeito melhor. Eu vejo a dor atrás dos seus olhos, eu sinto isso toda vez que você chora. Mas e se pudéssemos virar a maré? Se pudéssemos começar de novo, apagar a dor, como se nada tivesse se quebrado, como se os corações nunca tivessem mudado. Eu te amaria mais, te abraçaria por mais tempo, nunca deixaria o silêncio nos levar pra baixo. E se pudéssemos começar de novo, só eu e você, escreveríamos uma música nova com uma verdade diferente. Oh, como seria doce se pudéssemos apenas acreditar e começar de novo. Eu conheço as noites sem que nos perdemos, mas até as estrelas podem cair e encontrar seu lugar. Se eu pudesse segurar sua mão hoje, eu prometeria que nunca iria embora. Sem mais culpas, sem mais pedidas, apenas uma chance de realinhar você e eu sob o céu. Se pudéssemos começar de novo, apagar a dor, como se nada tivesse se quebrado, como se os corações nunca tivessem mudado. Eu te amaria mais, te abraçaria por mais tempo, nunca deixaria o silêncio nos levar pra baixo. Se pudéssemos começar de novo, só eu e você, escreveríamos uma música nova com uma verdade diferente. Oh, como seria doce se pudéssemos apenas acreditar e começar de novo. Deixar o passado ser como o vento, não precisamos perder pra vencer. Esse amor ainda vive dentro de nós. Se pudéssemos começar de novo, apagar a dor, como se nada tivesse se quebrado, como se os corações nunca tivessem mudado. Eu te amaria mais, te abraçaria por mais tempo. Agora eu sei que nós dois pertencemos aqui. Se pudéssemos começar de novo, só eu e você.